Hoje o nosso tema é expiações coletivas. O que que quer dizer expiação segundo a doutrina espírita? Refere-se ao processo de uma culpa em que o espírito é apresentado a um contexto em que passa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente ao que infringiu a outrem no passado. Essa é a explicação espírita sobre o que é expiação. Então, expiação é um castigo imposto pelo erro praticado, é sofrer o que fez ao outro sofrer? Não, não é bem assim a resposta, porque aí seria a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Com certeza, temos alguma culpa de passado por passar por determinadas coisas. Mas isso não quer dizer, pelo fato de eu ter cometido um erro contra alguém, que esse mesmo erro venha acontecer comigo. Por exemplo, se eu tirei a vida de alguém como um tiro, não quer dizer necessariamente que eu vá levar um tiro no coração. Eu posso resgatar esta forma, né? Posso resgatar de outra forma, aliás. Por exemplo, a gente sabe que de todos aqueles que tiram a vida de alguém, eles têm o dever de devolver a vida àquela pessoa. Então, eu posso vir a ter um filho que tenha problemas cardíacos e que eu vá viver uma vida de angústia, de aflições, resgatando aquilo ali. Não quer dizer necessariamente que eu vá morrer assassinada por um tiro. Ou vou passar algum outro tipo de perrengue nessa vida para resgatar aquilo. Nada nos acontece por acaso. Isso é com certeza. Nada, absolutamente nada nos acontece por acaso. Eu não conheço determinadas pessoas por acaso. Eu não convivo com determinadas pessoas por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Assim sendo, nós precisamos refletir muito, né, sobre os sofrimentos que nos acontecem na trajetória terrena. A gente precisa pensar muito bem quando a gente passa por momentos difíceis, o porquê, a razão deste sofrimento. Temos débitos, erros cometidos individualmente. Eu posso prejudicar uma pessoa nessa vida. Eu tenho livre-arbítrio, Deus nos deu livre-arbítrio. E a pessoa pode cometer um erro prejudicando a vida de outro. Não quer dizer tirando a vida. Mas eu posso armar uma armadilha para aquela pessoa se dar mal em seus negócios, em seu trabalho, ou até pela sua vida, Então, este débito eu vou expiar sozinha. Fui eu que cometi e não envolvi ninguém, então vai ser uma expiação minha. Ou expiações coletivas a nível familiar. Por exemplo, doenças genéticas. Que às vezes tem uma família inteira que tem pressão alta, que são diabéticos, que sofrem de asma, N doenças que são genéticas. Aí vocês vão dizer assim para mim, mas a genética é do físico. Sim, a genética é do físico. Só que os pais que eu escolhi, eles já tinham essa doença para que pudessem passar ela para mim. Porque eu precisava espiar dentro dessa área. Como também tragédias. A gente vê muitas vezes acidentes onde morrem quase toda a família. Sobra às vezes um ou dois que são sobreviventes daquela família. Por que que esse um ou dois é sobrevivente? Porque ele não precisava resgatar aquilo. Mas os demais da família tinham necessidade por passar por esses problemas. Há também as expiações da comunidade. Eu vou citar um exemplo, alguns exemplos assim. O incêndio da Boate Kiss. Os deslizamentos das enxurradas em São Paulo que aconteceram há pouco tempo e as tragédias que aconteceram agora há poucos dias no Rio Grande do Sul. Brumadinho, a barbaridade que aconteceu em Brumadinho. Deus usa o psíquico imã para que aquelas pessoas estejam agrupadas que precisam passar por aquilo ali, que escolheram para desencarnar daquela forma. Porque Deus é Pai, é todo amor, Ele não castiga ninguém. É a gente que escolhe para passar por determinadas coisas. Então, Brumadinho mesmo, que foi praticamente a cidade inteira, tinha moradores de lá, tinha pessoas que estavam lá por negócio. Então, a gente sabe que esse psíquico imã atrai quem precisa estar naquele lugar, naquele momento. Aí vocês vão perguntar assim, mas não morre gente inocente? Quando é assim, em grandes números de vítimas? Não. Deus não cobra conta de quem não deve. Isso podem ter certeza. Nada que acontece conosco é por acaso ou é um castigo. Não, Deus ama todos os seus filhos igualmente. Só que muitas vezes, quando é uma situação assim, a nível de comunidade, ou a nível de país, de planeta também, né, que acontece, a nível de país, vamos falar assim, acontece as tragédias muitas vezes, como quedas de avião, ou aquele time de futebol mesmo lá de Chapecó, que morreram todos, se salvou uns dois ou três, não lembro exatamente. Muitas vezes são criaturas que se comprometem, né, com preconceitos. Né, um mora aqui, outro mora lá, quem sabe aonde, e se reúnem, como ali era um time de futebol, foram atraídos todos para ali, porque todos se comprometeram através do mesmo erro e precisavam desencarnar daquela forma, viver aquela provação. E tem alguns que só precisam viver a situação e permanecem encarnados. E ainda tem assim, as expiação a nível de planeta Terra. Né? Aí nós vamos lembrar assim, ó, da gripe espanhola, que levou muitas pessoas. Lá, bem antigamente, aconteceu a peste negra, que também desencarnaram muitas pessoas. Lembro da minha mãe falar do tifo, que diz que familiares dela, assim, da família, sobrava um ou dois, né? Que toda a família desencarnava, tios dela, filhos, assim, que sobrava um ou dois daquela família. E vivemos essa situação, nós, há pouco tempo, com a pandemia. Acredito que todos que estejam aqui tenham perdido, alguns perderam familiares, mas amigos, conhecidos, que a gente perdeu. Graças a Deus, eu não perdi familiares, mas perdi pessoas amigas através dessa doença. Esse vírus terrível que nos assustou, que colocou a grande maioria em pânico, houve gente que adoeceu, que teve que se tratar, né, com psicólogos, enfim, para superar esta fase. Eu vejo assim que quando isso acontece, é o nosso Pai Maior nos trazendo uma lição para que desperte mais o amor em nossos corações. Para nós aprender que nós somos todos iguais, independente de crença religiosa, independente de cor, de situação socioeconômica, porque morreram ricos e pobres, brancos e pretos, todos da mesma maneira. Então, eu vejo por esse lado e fico bastante decepcionada quando eu olho em volta e vejo que essa lição não curtiu quase efeito nenhum na humanidade na Terra. Porque eu vejo que o egoísmo continua reinando de rédea solta, como diz o poeta. O orgulho, a vaidade, a falta de preocupação com o nosso próximo, tudo isso continua acontecendo. Como já falei lá no começo, Deus não cobra de quem não deve. Então vamos nos voltar para o bem. Porque Jesus falou também que um ato de amor remove montanhas. Então vamos praticar esses atos de amor. Vamos ser seres humanos com mais sensibilidade em nossos corações. Nós fomos criados para o amor. Com certeza. E Jesus veio, nos disse isso, ele nos deixou essas lições. E mais de 2000 anos se passaram e nós ainda pensamos muito no eu e não no nós. Nós temos que começar a pensar nós. Porque nós somos todos irmãos, nós somos todos filhos do mesmo Pai, criados para o amor. E para poder resgatar os nossos débitos. Então, quando nós passar por momentos de dificuldade, tenhamos resignação e acreditemos que tudo aquilo é para a nossa evolução.